radar, voa, guarda 642, ponto 0, 0, pronto. 642 ali, mantém. Ali, mantém, 0, 0, 6, 4, 6. Trip 5384, bom dia, para Maceió, 190 nível, só um instante, cópia, prepara a saída Puca, transição Caju, aguardando. Confirma o POB? 178, copiado, táxi via Pátio Índia, ponto de espera, torre em 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 5, um bom voo, gol no 8, 04. Voando direto Caju. Vai de atrasação do centro. Para o Salvador, voa no 7 no 5, está no gate 11, para o Pude, acionamento. Voa no 7 no 5, autorizado, reporta táxi. Para o táxi, 7 no 5. Trip 5384, pronto, copy. Firma, escuta. Autorizado para Maceió, nível 190, decola da 10 com curva à esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju, e após prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8, e aciona 5514 no transponto. Quem tem para Maceió, então, 190, decola da 10, curva esquerda, Puca, Caju, depois via rota do plano. 208 ao controle, 5.4, transponde ao trip 5384. Trip 5384, apenas confirmando após posição Puca, voa posição Jamo, Aracaju, e após prossegue conforme a rota até o destino. Puca, Jamo, Aracaju, correto, passe 3, chama pronto, pushback, ensinamento. Por enquanto, manter a saída. Manter a saída, ó, também, a sucessão. Ou no 642, decola 23, chame controle no 208. 208, bom, obrigado. Ou no 642, passa mil pés na boca. Ou no 642, contato radar, sobe para o 390 vigilância. 390 vigilância, já pensei. Tá cargo 6570, vou em Aracaju, me chamo Centro Recife, 2685, alternando 2545. Voa Aracaju, 1-2685, 2545, graças, LG. LG. Livre decolagem, cabeceira 10, vento variável com 3 nós. Decolos 2-6, chame controle no 208. 208, 804, bateu. Salvador, bateu, com 804. Voo no 804, contato radar, sobe para o nível de voo 360, vigilância. 360, 804. Rio 9891, identifique, chegada é Mari, isso é o 050. Chegada Mari, 050, Rio. No 5, a linda cola cabeceiro no 0, vento calmo. Salvador, muito bom dia, passarela 2223, gente da Golf. Repetitivo, vitória da conquista, por gentileza. Passarela 2223, informação Golf confere, vitória da conquista, autorizado nível 180. Decola da 1-0 com curva direita, no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, após Elefa, conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-2-0, decimal 8, e aciona 5-5-1-1 no transpondo. Afirmativo, autorizado, conforme a rota do plano, nível 1-8-0, vitória da conquista, decola da pista 10, primeira curva direita, saída Arbor, após voo Elefa, após direto conquista. 208 controle saída, 5511 no transporte, passarela 2223. Passarela 2223, correto, parte 3, chama pronto para o back treinamento. Chamaremos. Runo 642, chama Centro Recife, 12685, alterno 2545. Boa noite, 5245, no 62, obrigado. Runo 804, Voi Bridge. Bridge 804. Salvador, Golo 7 no 5. Golo 7 no 5, sobe para o 360, vigilância radar. Golo 625, ação de identificação. Pegada bom, se desça para 4 mil pés, ajuste no 095. Ideal, 4 mil, bom. O 804 chama Centro Recife, frequência 251, alternativa 3325. 351, 3325, 804, pode ser. Bom dia. 1715, voe Elefa. Elefa, 1715. Passarelo 2223, pushback essa manhã. Passarelo 2223, autoridade, reporta táxi. Da parte 2023. Nove oito no 1, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 5. Autorizada final no zero. 3-14-1015, Azul 4234, bom dia, informação Golfo, confere, Recife nível 350, copia? Autorizado para Recife nível 350, via Peruísque 58, decolada 190 com curva à esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju, controle em 120, decimal 8 e aciona 5517 no transponto. Azul 4234, correto, portão 3, chama para um feedback, funcionamento. Paulo, é o Mono 607? Mono 607, prossiga. É, pode confirmar se nossa zona AIN está válida? Negativo, ia contactar o senhor neste momento para saber se foi realizada alguma DLA junto à companhia. O plano já encontra-se vencido. Ok, eu vou entrar com contato com a companhia, mas acredito que já foi pedido, já lhe retorno. Gente, também vou checar junto ao centro o plano de voo, ok? Tá bom, obrigado. Alô, vou no 607, retornando. Segundo a nossa empresa, você tem que ver que ela deve estar chegando aí. Gente, então vou contactar o centro de Recife só um instante com o nome 07. Tá bom, obrigado. Para o táxi Passaredo 2223. 61 a bordo, 6 horas de autonomia, alternando Salvador. Prata Bloco Rio, 989. 989, complete final, chame Torre, 1 no 895. 1895, Rio. 22, 23, bom dia. Nove oito no uno, pouso autorizado, cabeceira 1-0, vento 040 graus com 02 nós. Ele pouso 1-0 e 8-8 no 0. Salvador, muito bom dia, Passaredo 2223, ponto de espera no zero pronto. Passaredo mantém um ponto de espera. Vai manter o ponto de espera. Meu nome é 07, prossiga. Ok, agora estamos prontos para o pushback e acionamento. Sente só um instantinho, eu cheguei com o centro Recife, o mesmo não recebeu nada ainda. Eu só poderia autorizar o pushback após o recebimento da DLA junto ao centro. Estou checando com o mesmo junto à sala IS também o plano Recife. Por gentileza, só um instantinho. Agradeço, obrigado pela sua escuta. Xeramia 225, desça para 2000 pés, autorizado a sinal, pista no zero. 2000, autorizado a sinal da 10, 62. Pushback acionamento 35384. 35384 autorizado, reporta táxi. Táxi chamará. Paulo, é o Bono 897. Bono 897, prossigo. É, a gente fez uma solicitação à companhia, se fizesse uma DLA, poderia confirmar que está feita uma DLA com vocês aí, tanto 7. 97 DLA 0941, o plano ainda válido, ok? 0941, obrigado. E 9891, no solo 43 direito, no 219. Ele é de Serra, só o instante, copo. Eu uso ele é de Serra, para me escutar. Só um minutinho pra sua cópia, tá ok? Rio 9891, solo. Agora em 1219. Passada 2223, livre decolagem cabeceira 10, vento 060 graus 59. Livre decolagem, tá iniciando 2223. Nome 07, não escuto. 607, né? Eu poderia confirmar o horário da DLA? Só um minutinho. Solo Rio 9891. Rio 9891, no táxi via Alfa e mantém a posição em seu táxi 3 Juliette, aguardando para ingresso. Alfa foi mantido em 3 Juliette, para ingresso 9891. Identificação. Chegada a Mari, desceu 050. 050, 922. Para que táxi para ele? Avisado. Obrigado. Salvador, approach good morning until 4299, Azul 4299, Scott Ident. And the previous set flight level 050. Aman arrival. Azul 4299, autorizado, Valença, no meu pé, sai no corredor axé, curva direita, pista 17, 0117 é o código, 1208 é o controle. Tá correto, me confirme, Pati Pelbé. 384, com 39 a bordo, 410, não tem Aracaju. Tá. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 095, bom voo. Ponto de principal, ponto de espera, torre 1895, obrigado pela volta. O trip 5384 me confirma apenas, PLB? 39. Gente, copiado, um bom voo. 2-3 livre da restrição, senhor? Não, tem de aproximação em Mari. Papa Romeo Alfa, Eco Fox, bom dia. Confirma o Pati que encontra essa pista que decola? Decola, dá uma certa, estamos na aerostrada. Sim, só um instante cópia, o Alfa Eco Fox. O Rio 9891, atentando a aeronave da Trip no táxi, após prossegue Juliette, Pati 3, atentou o sinalizador. Tânia 6225, tá baixado e travado? Negativo. Informe baixado e travado, vento 070 graus, 5 nós. Informar a 6225. Bono 607, não escuta? Bono 607. Bono 607, verifiquei aqui que foi realizado um novo plano agora para as 1025. Ok, só um instante, eu vou checar com o Centro Recife esse plano. E assim que eu obtiver a autorização do mesmo, eu chamo novamente para a nova cópia, ok? A hora do calço fora é 1025, é isso? 1025, novo plano, afirmo. Já autorizado o táxi até a interjeção Papá, chamo na interjeção para ingresso. Pronto, cópia. Autorizado para Congonhas, nível 320, decola da 110 com curva direita no perfil da saída Dael, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pesilu 16 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5530, confirmando decolagem da pista 17. Congonhas, nível 320, via rota do plano, decolando a 17, saída da El, Leda, Brigue, após a rota, 120, décima 8, transponder 5530, Alfa Eco Fox. Alfa Eco Fox, correto, na aerostar, já possui POB? 4 pessoas a bordo, autonomia de CIP, internacionalizado. Estacionamento, táxi, decolagem, torre, transfere, 118, decimal 95, ajuste 10 no 5, bom voo. 4-2-3-4, só um instante para iniciar o push no 03. caso, o 4234 foi quem chamou pro PUS? Afirmo. Autorizado, reporta ataque. Reporta pro ataque, autorizado, é o 4234. 6225, sol 5, no direito, no 219. Direito, 219, graças. 3, 1, 7, 9, bom dia. Só um instante, cópia. Prepara a saída da Euler da Bridge aguardando. Da Euler da Bridge, escuta. Paulo Salvador, bom dia. Eu chamei 6225, livrou. Eu chamei 6225, bom dia. Táxi lento via Alfa, vai manter a posição antes do táxi Juliette aguardando para ingresso. Alfa, Juliette, 6225. Gente, azul. O Juliette Sierra está pronto? 2223 está mantendo agora, 2210. Mantenha por enquanto, mais 2 minutos. Eu tenho um tráfego 737 no deslocamento contrário, livrando 80 para o 50, vai prosseguir até 3000. Está agora a sua posição de 11 horas em 11 milhas. Então, 3304, assim, identificação. Chegada é a ponte, desço para 4 mil pés, ajuste no 0, 1, 5. 1, 15, ajustado para 4 mil na ponte, 3304. Com o 922, desço a 3 mil pés, ajuste no 0, 1, 5. 3015, 922. Estimativo, você vai observar um ATR, essa posição de 12 horas e 7 milhas, de deslocamento contrário a 2 mil pés. 7922. TP, 5... 384, bom dia, patrão. Bom dia, trip 5384, sobe o nível 190, vigilância e radar. 190, vigilância, trip 5384. Gol 9607 na escuta. Gol 9607. Gol 9607, foi realizado o novo plano agora das 10025. Porém, o perfil da saída permanece, ok? Da Euler da Bridge, com curva direita após a decolagem da 10, o nível 360, só aguardando o novo transponder, o Gol 9607. Na escuta, o novo transponder está pronto para o pushback também. No portão 05, está autorizado o reporta táxi, Gol 9607. Autorizado o reporta táxi. Próximo é Juliette, 6225. Sinal 6225, mantém antes da Juliette, portão previsto ao 01. 01, mantém. Alô, táxi azul 4234, está com o tanque desligado a bordo, 30, já está meio alternando uma terra. O Gol 9607 na escuta? Na escuta. Aguarda apenas a passagem do Fokker 100 da Avianca e após prossegue o Fusca, o mesmo já encontra-se no ataque 6 Juliette. Após o Fokker 100, está autorizado. Azul 4234, táxi via Juliette, ponto, corrigindo, via Índia, ponto, espera torre em 118, decimal 95, ajuste 1015, um bom voo. Via Índia, ponto, espera, chama a torre em 295, 1015, altitude 2432. Eu chamei 6225, Juliette, portão 01, tentando a aeronave da Azul, iniciando o táxi. Tendo aeronave iniciando o pushback e aeronave iniciando o táxi, autorizado via Juliette, portão 01, 6225. Paulo Salvador, está 3179. Tá 3179, pronto, copy. Afirmativo. Autorizado para Guarulhos, nível 340. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da AEL. Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pesilu 16 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5525 no transpondo. Autorizado, Salvador Guarulhos, 340. Yeah. Apesulou 16, BHZ, 75. decola 90 por direita da Euleda, Príncipe 208, 5525, transponder 3179. Portão 3179 correto, portão 9 chama pronto, pushback, acionamento. Parágrafo do pronto. Fox autorizado, ingresso, reforço a linha de pronto, cabeceira 17. Ali, você. Negativo, Roger. Salvador, azul 4234, bom dia. Pronto no ponto de espera da Unigar. Azul 4234, seguinte, quanto é o ponto de espera? Ponto de espera, 4234. Zero sete, não escuta? Novo transponder 5534. 3, 4. Correto, reporta pronto para o táxi. Reportarei. Point down. Roger, traffic 12 o'clock, 8 miles, 3,000 feet, going at 737. Roger, we are looking active contact, we have the track on again. That's correct, sir. You are number 2 for lane, your clear descent to 2,000 feet, clear to detect the final approach. Descent 2,000 feet as number 2, clear for approach, Azul 4299. Finalizou, 922. 922, final, torre 1 no 895. 895. Salvador, TP 5384, solicita desvio à direita. Está ali para informações? Livre desvio de formatura. Ator. Oi, boa, boa, 922. 1-9-2-2, continue a aproximação, informarei, pista livre. 2-2. Fox pronto para decolagem. Pronto. Livre decolagem, Alfa Eco Fox, decolando de imediato, vento 070 graus com 4 nós. Mete já. Alfa Eco Fox, decola 59, chame controle no 208. 208, bom dia, Alfa Eco Fox. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeo, Alfa Eco Fox, decolou da El. Pouso autorizado, cabeceira 10, vento 080 graus com 4 nós. Ele pousa no 0, bom 922. Azul 4234, decola azul no 000, chame agora o controle no 208. O controle 208 azul 4234, um bom dia. 5-4299. 5-4299, thank you, 4299, so long. Trip 5384, voo em Maceió. Maceió, trip 5384, bravo. Azul 4299, continue your approach, are you report runway vacated? Continue approach, send by landing clearance, azul 4299. Mil pés autorizado a final no zero. 2000 pés autorizado a final. Controle Salvador, o azul 4234. Azul 4234, contato radar, sobe para o 350, vigilância. Em ascensão para o 350, o azul 4234. 607, mantém bom de espera. Restrição de 4 mil pés em Pelos no 3304? Bom, hoje, hein? Tá liberado. Obrigado. Solo Gol, Uno 897, pushback acionamento, posição meia dúzia. Uno 897 autorizado, reporta táxi. Livre por adicionar, reportará o táxi, 897. Solo Gol, Gol 922. Gol 922, bom dia, táxi lento de Alfa, vai manter a posição antes do ataque Juliette, aguardando para ingresso. Alfa da Juliette, Gol 922. Informe isso para o ideal para Maceió. Mantendo 058. 058, gente. Five knots. Little land runway 10, so 4299. 4 mil pés. Azul 4234, vai observar tráfego 12 horas em 14 milhas no mesmo deslocamento, um Alfa Tango 72, livra nível 120 e subida para o 190. Paciente, nós temos aqui o tráfego no Tiki Azul 4234. Portão 9, autorizado, reporta táxi. Vou mandar para o táxi, 379. 2030. Limitado nesta proa, até cruzar o 130 e assumir na proa de Aracaju. Esquerda 030, limitado até o nível 130 e após Aracaju, o azul para 234. Azul 4299 on the ground at 04. Leave your next right and contact the ground 121 this morning. Ground 119, Azul 4299. No 288, alterno 260, 2223. Existe agora 288, 260, 2223, bom dia. Yes. Tudo 5 agora, obrigado. Um ótimo dia. Voo no 922, após a passagem da aeronave da companhia, ingresso Juliette, portão 612. Após a passagem da aeronave, entra ingresso Juliette, 612, é o 922. Bom dia. Salvador Ground, good morning. Azul 4299, when is located? Azul 4299, good morning, taxi via Alpha, maintain position before taxi Juliette. Taxi via Alpha, maintain position after. Taxi Juliet, Azul 4299. Você já está montando a razão de subida? Ah, o senhor deseja que a gente incremente a razão? Não, só queria saber se o senhor está mantendo. Qual está a razão agora? Agora a gente pode... O que o senhor deseja que a gente mantenha? Não, só o que você está mantendo. Dependendo do que você está mantendo, já resolve o problema. É, 2 mil pés por minuto. 4. Tá bom. Já está cruzando o nível do tráfego. Obrigado, amigo. 4234. Salvador, é o TAN 3304. Muito bom dia. 3304, bom dia. Está baixado e travado? Baixado e travado. 3604, pouso autorizado, cabeceira 1-0, vento 070 graus com 5 nós. 3604. Salvador, pessoal de 7, curva esquerda, corredor 4, 1000 pés, capota 20 milha, transpondo 0121, controle 1208, torre 118, 900, bagulho outro lado. November Link, Mike, correto. Transfere agora a torre em Uno, Uno 8, decimal 95, para acionamento, táxi, decolagem, um ajuste no 0 no 5, bom voo. Uno 0 no 5, vai chamar para acionamento, táxi, a torre 118, 95. E 5973, só um instante para a cópia, prepara a saída PUCA, transição Caju, aguardando. Bom dia, esse é o contato do BVB que vai ser acionado por ponto risco, solicita táxi. Autorizado táxi até a Oscar, chame na Oscar para ingresso. Siga. Pode coordenar a produzida, é possível? Aguarde. O 4234 chama Centro Recife, 12685, alterno 2545. 2685, 2545, é o Dupador 34. 45 de autonomia, alterno Galeão. 3179, táxi via parte principal, Índia, ponto espera, torre 1, 18, decimal 95, ajuste no 0 no 5, bom voo. Gente, com 1015, táxi autorizado via parte Índia, Bravo, até o ponto espera, 3942, 3179. 50, chegada Mari. 50, Alfa, chegada Mari, 3192. Alfa, Eco Fox, Voi Bridge. 2177, até Papá Romeu Alfa, Eco Fox, Voi Bridge. Controle de Bridge, Papá Romeu Alfa, Eco Fox, obrigado. Felipe 5217, identifique. Prodibonf, nível 40, chame ideal de descida. Identificou na Prodibonf, chamada ideal de descida, 5217. Felipe 5384, Centro Recife, agora 12685, alternativa 12545. 2685, 12545, até a volta. Até mais. Aircraft Tank Company has passed ahead of you. Clear to taxi via Juliet Gate number 9. After passing Tank Aircraft, continue to position 9, Azul 4299. Tan 3304, solo 09, direito no 219. Direita 219, Tan 3304. Bom, Salvador, bom dia, Tan 3304. Tan 3304, bom dia, táxi Alfa, reportando seu táxi Juliette para ingresso. Alfa de Juliette para ingresso, Tan 3304. E 5973, tanto copo. E 5973, autorizado para Recife, nível 370, via Peruísque 58. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Puca, Jamo, Aracaju, onde intercepta o eixo da aerovia e segue conforme. Controle 120, decimal 8 e aciona 5501 no transponto. 5973 correta, entendido que está pronto no pátio 3 para pushback e sunamento, autorizado, reporta a taxa. Juliette, ingresso, portão 04, 3304. Salvador, tá 3179, pode estar pronto. Ali mantém 3179. Ali mantém. Gol 897, decola no 1, chame controle no 208. 208, gol no 897, bom dia. Controle, é o gol no 897, bom dia. 897, bom dia, contato radar, sobe o 360, serviço de vigilância. 360, vigilância, gol no 897. Papa Oscar Lima Eco, bom dia. Confirma o pátio que encontra, se é a pista que decola. Pátio 4, decola da 1, certo? Para a terra, mantendo a terra, tendo a frente da oceana. O Bravo 350, passa a posição de 1 hora em 15 milhas. Está na mesma rota sua. É, subinicialmente restrito ao nível de voo 200, na pista de 200. E chamar o Centro Recife, 251-133-25 para liberação de nível. 251-133-25, mantendo 200. Inversionamento no Pátio 4, aguardando cópia, Oscar Lima Eco. Inversionamento, Oscar Lima Eco. Trip 5217, no ideal de descida. Desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 5, Trip 5217. 7 November Yankee Mike. São 3179, decola no 4, chame controle no 208. 208, 3179. O destino seriam quantas milhas afastadas de Salvador? Poderia confirmar? Terra, doutor, terra, são 50 milhas. Até o 3, 07. Gente, só um instantinho, cópia, o Oscar Lima. Tem uma redução de 080 a 20 milhas toda. Ah, é aquela mesma do 130. Exato. Tem um no tanque que cancela essa restrição, senhor. Então, desculpa. Restrição até o 340. Não, não, que é isso. Só informando que a aviação ainda não tem conhecimento, mas tem um no tanque que cancela. Essa restrição ela é mais válida quando é pista 28 na saída da El que conflita com a chegada Cari. Lembrei que vai que tem livre decolagem. Mike decola aos 17, autorizado curva esquerda e cruzamento do campo. Paciente, autorizado cruzamento do campo, curva esquerda, novamente Mike. Mike News. Ajustado até 3.6, 312. Rio 5973, táxi via parte principal, Índia. Ponto espera torre em 1 no 8 decimal 95, ajuste no 0 no 5, um bom voo. Mike cruzou o campo, prossiga no corredor forte, aguardando a transferência das comunicações.